Chevrolet Tango, Parque Amo, Gate 5. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Ok. Para Recife, o repetitivo 390 autorizado. Informe Whisky 58. Decola com curva esquerda, subida Pulga, transição Caju. Aciona 5005 e o controle em 1935. 1271. 390. Saída Pulga, Caju. Informe Whisky 58. Decola com curva esquerda. Responde 5005. Controle 1935. Ou 1271. Chame para a puxa, senhor.